Vinheta 1. A sua noite com mais músicas. Boa noite. Boa noite, Clube FM. Vinheta 2. Músicas para refletir nos seus sonhos. Boa noite, Clube FM. Vinheta 3. A trilha sonora perfeita para a sua noite. Boa noite. Boa noite, Clube FM. Vinheta 4. Fique com a gente nesta noite mais que especial. Boa noite, Clube FM. Vinheta 5. Encontre a tranquilidade na música que toca o seu coração. O seu coração. Boa noite, Clube FM. Vinheta 6. Madrugada de músicas que tocam a alma. Madrugada. Madrugada, Clube FM. Vinheta 7. Nada melhor que uma música boa para relaxar nesta noite. Fique com a gente. Boa noite. Boa noite, Clube FM. Vinheta 8. Madrugada, Clube FM. Vinheta 9. Boa noite, Clube FM. Vinheta 10. Clube FM. Demonstrativa.